boa noite aí, de cara com a capivara, com o Falácia. E esse anúncio de uma palestra e uma exposição de obras de arte e pintura hoje no Álvaro Bião, a partir das 19h30. O tema: conversa abstrata, música, pintura e filosofia. Os artistas a fazerem a palestra são Alfonso Luciano, escultor aqui de São Carlos, residente na USP, Arthur Simirro, músico, pianista, crítico de arte, também daqui do estado de São Paulo, e Rodrigo Melo, artista plástico de São Carlos, que faz as suas artes na abstração, no abstracionismo. Por isso o tema conversa abstrata. Teremos um dueto também com o Lucas e o Luciano, que são alunos lá do Álvaro Guião. Conversa abstrata, música, pintura e filosofia. Não percam hoje, no Salão Nobre da Escola Álvaro Guião, Avenida São Carlos, a partir das 19h30. Não percam aí, uma grande pedida para quem curte arte, cultura e filosofia. Vamos ver essa exposição aí, galera. Rádio Capivara 96.1, de cara com a capivara. De cara, capivara. Com um programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado? A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. E aí, quem é o entrevistado de hoje, mano? Pô, eu não sei, cara. Se alguém precisa... Alguém precisa contar pra gente quem que é o entrevistado de hoje. Vamos começar direto. Tico, quem é você? Boa noite, caro ouvinte da Capivara. Na verdade, se a gente quiser chegar a resoluções mais concretas pra essa pergunta, eu vou aderir um método heideggeriano e vou pedir gentilmente para que formulemos melhor o que é. Se eu tenho que responder o que eu sou, eu quero formular melhor a pergunta do que é esse ser. E se preciso recorrer às categorias, a tudo aquilo que faz parte da minha vida, então elas serão colocadas como perguntas. Acho que vão dar pano pra manga de uma conversa. Tá legal. Ô Dico, parece que você leva muito a sério a filosofia, né? Não é brincadeira pra você. Como que você... qual a sua relação com a filosofia? Chama de Heidegger aí. O Dico tá fazendo uma atividade manual enquanto eu tô perguntando pra ele. É terapia que ele faz. Então eu vou colocar um sonzinho só enquanto ele pensa sobre essa... Você não quer ouvir um sonzinho? Rapidinho. Sim. Agora eu tenho uma cerveja em mãos. Então vamos lá. Quem sou eu? Na verdade, o que eu tenho sido ultimamente, e para responder a sua pergunta, a minha relação com a filosofia é uma relação conturbada. Eu tenho um projeto de vida de ser uma pessoa divorciada, para poder falar, olha, eu vivi o problema do matrimônio na carne e hoje em dia eu sou solteiro de novo. Eu acho que com a filosofia é assim. Esse matrimônio ele tem que ser rompido. E mesmo que com o divórcio, eu consiga reconhecer a beleza de uma antiga mulher nela. Então a minha relação com a filosofia é uma relação de amor, é uma relação de ódio, é uma relação de indecisão e de incerteza. Desculpa cortar o seu fluxo de pensamento, eu vou interromper mesmo. Você precisa segurar o microfone um pouco mais assim na sua cara. Você tá muito de lado com ele, você não faz nada, cara. Vai ver sua voz agora, vai melhorar. Escuta. Olha que bonito. Vou ter que abaixar até um pouquinho aqui. Legal, Dico. Acabamos com o sonho do picolé. Do picolé. Você queria ficar com o microfone do lado de picolé, né? Com esse calor, né? Eu posso falar assim? Pode, assim pode. É mais bacana. Ah, o jeito que você quiser. Vamos lá. Legal. Sim. Ô, Dico. Diga. Que dia é hoje? Hoje é dia 11 de setembro de 2014. É uma quinta-feira. O que isso significa pra você? Isso significa que há 13 anos atrás, um monumento que representa o imperialismo norte-americano estava sendo derrubado. Só que muitas pessoas vítimas do sistema também foram vitimadas ali, né? Pessoas que não, acho que talvez não tinham, que não mereciam uma morte, uma nadificação da vida delas. Mas eu também não sei das intenções do Bin Laden. Mas pra mim o 11 de setembro é um marco, assim. E pra mim hoje isso representa também uma tristeza por ter perdido o show do Racionais em Araraquara. Puta, é verdade, né? Tá rolando agora, assim, deve ser. Eu fui enrolado até umas horas pra comprar o ingresso, mas no balcão a mulher disse esgotado. Isso te nadificou, né? Te excluiu. Sim. Do rolê. Sim. Mas também é uma noite agradável de estar aqui cercado de... Que bom, que bom. E como que foi pra você a ideia de eu ser entrevistado? Primeiro de tudo eu pensei, nossa, você vai salvar eu no emprego, caro marmita? E você disse, não. E aí veio a surpresa. Aí depois da surpresa veio o estado de consciência. Eu pensei, nossa, por que é que eu fui chamado pra ser entrevistado? E eu pergunto, por que eu fui chamado pra essa entrevista? Bom, você quer que eu responda, né? Lógico. Eu tô viajando nas ondas do Audacity. As ondas do Audacity já me deixaram extremamente hipnotizado. Bom, mas vamos lá. Por que eu escolhi você? Eu tava conversando isso com o Massacration. Por que eu escolhi você? Bom, ó, eu vou ser sincero. Hoje não ia ter entrevista, porque eram duas estadunidenses que eu vou entrevistar, era pra ser hoje, dia 11 de setembro. Não foi, elas não puderam. E daí eu fiquei, cara, como é que eu vou arranjar? Eu preciso pensar em alguém. E daí encontrei com você, ontem. E falei, cara, eu sempre pensei que o Dico podia, era um potencial cara da entrevista. Eu vou tentar com ele agora no papum. E aí, Dico, vamos lá, vamos fazer a entrevista, sim ou não? E uma coisa que me chamou muito a atenção, Dico, foi a sua voz, entendeu? Porque eu acho que sua voz é boa pro rádio, ela sai bonita. Então eu falei, meu, outra coisa que vai ser interessante. Daí até que eu falei, meu, não segura o microfone, que é um picolé, se tem uma voz bonita vai ficar escondendo aí. Vai lá. Ô, Dico, o contato tá chegando aí, né, esse final de semana. E você conhece o Parque do Bicão? Você já foi lá? Você tem algumas histórias de lá pra contar pra gente, assim? Sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a minha voz de narrador. Olha, chamei eu aí pra ser radialista, talvez. Com essa surpresa de ter uma boa voz pro rádio. Tá chamado. Eu sou São Carlense e nascido e criado num bairro chamado Boa Vista. A minha casa fica mais ou menos umas 3 quadras do parque. Perto de uns semáforos, você encontra Lagoa do Medeiros. Lagoa do Medeiros é o nome do lugar onde é construído o Parque do Bicão. Ela era uma lagoa e com o surgimento dos bairros Redenção e Lagoa Serena, que são nomes, atribuições de nomes de novela que foram dados a esses bairros construídos na época. O Parque do Bicão, ele começou a ser construído. Aí com isso teve o cercamento dele, deixou de ser simplesmente uma represa. Começou a servir como um canal para o córrego de esgoto. E até onde eu sei, isso pela visão tanto do meu pai, que é um operário, uma pessoa politicamente de esquerda, quanto do meu avô, que é uma pessoa conservadora, que eu fui criado com ele. O relato dos dois é que houve eu acho que também da cidade inteira, é que teve uma má administração de um prefeito chamado Melo. E então ele sempre foi esquecido. O que a gente tem visto recentemente, mas aí eu não sei se faz parte do interesse da pergunta a respeito da história, é que algumas entidades vinculadas à arquitetura da USP, elas estão inquirindo mais da prefeitura uma melhor administração do parque. E eu acho que o contato pode ser um reflexo disso. Isso foi bastante discutido no EREA, que rolou ainda em agosto desse ano. E eu acho que foi uma manifestação de que esse parque ele pode ser bem ocupado, né? Não sei se responde a pergunta. Alguém tem mais uma pergunta para o Dico? Não? Então, nessa vias dessa questão, eu queria dizer que o De Cara com a Capivara de hoje recebe o Dico. E a gente pediu 3 músicas para o Dico. Eu vou pedir para ele escolher uma delas agora. Enquanto ele tá se recusando a dizer quem é ele, colocando várias questões que parece que... Então, eu acho que, construindo melhor a pergunta e capturando todos os termos que correspondem ao que eu sou, né, o que eu vivo, quem são os meus amigos, qual a relação que eu tenho com a minha família, um trauma talvez, essas coisas elas podem definir o que eu sou e responder a pergunta da noite. Então, eu acho que recorrer a essas perguntas, o que eu tenho feito, qual é a minha verdura favorita, essas coisas podem responder um pouco. E elas são parte desse percurso que eu quero adotar. Isso é, eu tenho estudado Heidegger, lido só a orelha do livro para falar na orelha das pessoas, porque a filosofia ela é um discurso, é um jogo de xadrez que a gente faz com as palavras. Então eu tenho recorrido a esse método desse filósofo que eu li a orelha do livro e mudou minha vida. Então, talvez responder que brócolis é minha verdura favorita e que eu acho que a gente deve legalizar o brócolis pode ser parte da resposta da pergunta da noite. Chegou o Bode e o Cabelo aqui, que são dois amigos meus, e eu gosto muito deles, E eu fico contente. Presenças ilustres aqui. Com essa ambientação de bar que a gente fica, eu fico mais descontraído a responder quem eu sou. Entendi, entendi. Ó, lá vai. Professor Pearson, boa noite. Boa noite, ouvintes. Aqui é o professor Pearson, aqui no De Cara com a Capivara, com o Dico. Dico, eu gostaria de saber qual é o seu esporte predileto, cara. Eu acho que o futebol. Ontem eu tive uma conversa com um grande amigo e um grande professor sobre o futebol. Tem um grande escritor brasileiro que falou sobre o gol do Ronaldinho na Copa de 2002. E eu vi que essas coisas, elas são de fato muito terrenas. Elas são o tocante do ser. Um campo de futebol não pode ser nada mais do que terreno. Então faz parte da vida. Eu acho que o futebol, ela é de fato uma paixão. Então é meu esporte favorito. Eu sinto falta dos jogos de sexta-feira. Eu vou convocar o Marmita a pelo menos jogar. Professor Paulo, se estiver me ouvindo também, pelo amor de Deus, vamos voltar a jogar futebol na sexta-feira. Tem lugar bom para jogar aqui em São Carlos, cara? A gente joga aqui nas quadras. Nas quadras da Federal. É um bom lugar para bater uma bola mesmo, né? Como é que fica isso agora, cara, com acessos mais restritos, cara? Olha, primeiro de tudo, eu acho que o Consune, que terminou as inscrições na quarta-feira. Olha, estudantada, a gente precisa prestar atenção a essas entidades, essas instituições, a esses órgãos, e ver que eles nos representam. Ih, firmeza. E ver que eles nos representam e que a gente tem que participar organicamente para que haja de fato uma democratização desses espaços, que eles são públicos. Eles são obrigatoriamente acessíveis a todos. Concordo, eu tô com essa ideia também, cara. Essas barreiras levantadas, cara, não é o caminho, né? Se existem problemas, cara, a gente tem que vivenciá-los, cara. Acho que concatenando isso, a pergunta do que eu sou, talvez o gosto. Gostar de alguma coisa, eu gosto daquilo, de tudo que é popular. Eu acho que aquilo que representa o povo, em certa medida, deve ser considerado. Eu compacto muito com uma visão de projeto popular e democratização dos espaços. Então, eu sou favorável que a gente discuta não só o notebook que está sendo roubado, né, que isso é uma coisa tão pequena perto de um problema que ele é de ordem social, como a criminalidade mesmo, que eu acho que é um problema muito, muito maior do que um notebook roubado. Essas questões, elas têm que ser muito mais discutidas do que as meras manifestações de, olha, a gente tem que fechar a cerca para a população porque o meu notebook foi roubado. Ora, isso é uma falácia. Então, pô, Targino, deixa a molecada jogar bola na quadra. Sempre foi bem utilizada essa quadra por essa molecada, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, cara? Cabelo, você, cara. Eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês, assim, especialmente pro Dico. Você acha que era uma coisa possível a gente chegar e conseguir lutar para que não fechasse o campus? Você acha que a gente tem força para isso, entendeu? Para se mobilizar e para... Ou era uma coisa inevitável? Porque tem outros exemplos. A USP fechou, a Unicamp fechou. Exemplos próximos aqui, né? O que, que você acha? Você acha que é possível? Eu acho que a partir do momento que a gente deixar de ser negligente para os problemas que se referem à universidade, a gente vai criar uma barreira para que seja fechado. Porque a gente tem autonomia disso, entendeu? Mas primeiro é preciso que essas questões elas sejam muito mais conscientizadas do que o quanto vai ser o pacote de festa do Tusca, sabe? Com todo o respeito à Atlética. Sim, sim. Eu acredito que... Poxa, a gente... Todo mundo faz parte dessa órbita, entendeu? O Consune estava aí. O Levante Popular delegou 4 pessoas para se inscreverem como representantes. Ora, precisou de um movimento social para que houvesse pessoas se inscrevendo, entende? A gente precisa ter uma organização que vai lá e fala, olha, vamos... Ora, isso aí devia ser de autonomia de todos. Se você se sente representado, ora, a urna estava lá todo momento para que você pudesse ser um representante, ter uma cadeira e discutir o cerrado e a não construção de uma via ali, em vez de ficar criando um evento na vaza, entendeu? Isso é muito mais material. A partir do momento que a gente se colocar na discussão do que nos pertence, acho que a gente cria uma autonomia que serve como barreira para que não siga o exemplo da Unicamp, do CAASO. Tá bom, mas tá legal. E a gente poderia já ter intervindo nessa questão, poderia ter se colocado frente a isso, mas eu ouço de muitos professores que eles gostariam que os alunos fossem lá para conversar com eles, justamente fazer que indicassem representantes nos conselhos de decisão da universidade. Só que os alunos não vão, nós não estamos indo. Essa é uma grande verdade, não é? Eu acho que é uma verdade, mas a questão também precisa ser melhor exposta. O que é o Consune? Né? O que representam essas cadeiras para que o estudante tenha autonomia de falar, olha, eu não concordo com a construção de uma via no Cerrado, eu não concordo com o fechamento do palquinho. A partir do momento que a universidade for mais transparente e expor melhor o que representa o Consune, não só mandar e-mail no CCS falando, olha, tá tendo eleição pros representantes do Consune. Chegar nas salas. Desculpa, o que é CCS? Coordenadoria de Comunicação Social. Entendi. Que manda os informativos pros estudantes por e-mail. Entendi. Então, a partir do momento que houver uma transparência e interesse dos próprios do próprio reitor, dos representantes ali e dos professores. Não, mas daí eu discordo de você. É esperado falar pelo menos na aula, que é o mais básico. Olha, o Consune representa isso e vocês têm uma voz que deve ser falada, entende? Nossa, eu brisei no microfone. Isso é normal. Eu vou comprar tem uma breja aí. Ó, vamos fazer o seguinte, você tá cansado. Não, deixa eu... Você quer responder agora? Quero terminar? Responder agora. Tá bom, então. É que a galera tá levantando. Ah, entendi. O que acontece é que eu acho que expor transparentemente o que representa o Consune numa aula, você gasta 15 minutos. Entende? Aham. E é o que mais se aproxima dos estudantes. Muito obrigado. Tomar um gole, né? Pra refrescar a garganta. Vou tomar uma água aqui. Uma cerveja antes do almoço. É muito bom pra ficar pensando melhor. Eu acredito que, a partir do momento que houver essa transparência, interesse dos próprios professores, técnicos, reitor, e órgãos aqui dentro da UFSCar em mostrar pros estudantes que isso é importante, a gente consegue começar a criar essa autonomia. Certo? Responde? Responde, responde. Mas eu realmente precisava de uma música agora, pode ser? Pode. Pode ser. O Dico, ele não gosta de ouvir música, ele quer falar. Eu gosto muito de ouvir música. É, e qual música que você escolheu primeiro, Dico? Eu escolhi uma música de uma banda chamada Metá Metá. E é do segundo disco, chamado Metal Metal, chamada São Jorge. São Jorge. Rádio Livre Capivara, você fica agora com Metá Metá, São Jorge. Proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. Alô, voltamos, Rádio Livre Capivara. Foi mal aí, ouvinte, estava bem alto o som. Foi um descuido. Eu vos peço desculpas. Voltamos. Essa música você que escolheu, né, Diego? Exatamente. Qual que é o nome dela mesmo? É São Jorge. É linda. É uma música, meu, clássica, cara. E é muito forte isso daí, meu. Guerreiro. É do lombo do meu cavalo, cara. Então você tem que assumir as rédeas, né, bicho? É, saber ali aquilo que te sustenta, meu. Então, eu acho que é uma visão bem do mundo de hoje mesmo. É, a guimba e a fumaça do meu cigarro cegam o olho do soldado que pensou em me ferir. É, e ela tem esse pano de fundo mesmo da, de uma força de Jorge. Quando questionado quais três músicas eu teria que escolher, eu pensei bastante na São Jorge do Racionais. Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia, que é linda. Que o Racionais canta, que o Jorge Ben canta, o Tim Maia canta. Mas eu pensei, olha, são três grandes. Eu não posso fazer uma escolha deles, eu acho que a escolha tem que ser outra. Alguma coisa que representasse São Jorge e que representasse esse contexto que a gente tá vivendo hoje. De um goleiro ser agredido, né? Pela cor. É uma absurdidade que tá tão presente na vida das pessoas, é tão normal as pessoas chamarem umas às outras de macaco, né? Que a partir do momento que elas tomam consciência disso, mas se fudendo, aí elas visualizam o problema, né? É uma coisa que precisa ser melhorada, eu acho. Então, essa braveza de São Jorge é representando mesmo o negro. Você gosta de futebol? Você disse que... Você torce para que time? Então, eu torço pro São Paulo, mas... Você falando tudo isso do São Jorge, eu falei, será que... Não, bom, eu não sou perguntar. Corinthians, eu gosto do Corinthians, mas eu sou São Paulo. Uhum. Você tem uma simpatia pelo Corinthians. Pra galera, eu falo que eu sou do que eu torço pro Criciúma, só pra dizer que eu sou da turma do D2, mas... Uhum. Mas eu torço pro São Paulo. Legal. Ô, Dico, tem uma galera na internet querendo fazer pergunta pra você. Vamos ver se eles fizeram alguma pergunta. Se não, daí eu faço a minha, que eu tava esperando pra fazer um tempo. Cara, eu acho você um cara estiloso, sabe? Você, pra mim, é o James Dean da Federal. E daí, cara, eu fiz um cartazinho, né? E um evento para as pessoas poderem assistir o seu programa hoje pela internet. E eu coloquei lá: De Cara com a Capivara recebe hoje Dico, o hipster. O que você achou disso? Nossa, eu achei uma ofensa, mas vindo... Uma ofensa, eu sou vida louca. Eu acho que o hipster é um negócio que se coloca como tão alternativo que... Opa! Nossa, um minuto. Um minuto para a reflexão e o aprendizado das artes e das ciências ocultas do pensamento. Mais uma vez... Ele pensa, reflete e tenta descobrir qual é a lógica do universo. Ele quer responder a pergunta sobre o que é o ser. Então, o que eu tava falando antes disso? Você tava falando do hipster. Ah, eu acho que se colocar como tão alternativo as coisas é de certa forma reconhecer aquilo que é popular, né? Aquilo que representa o povo. A partir do momento que a gente se coloca numa órbita hipster, fala, olha, eu vivo no Brasil aqui, calor de 40 graus, mas eu me visto como se eu estivesse no metrô de Londres. Eu acho que isso é uma ofensa, mas vindo de uma pessoa sapiente, vindo de pessoas queridas, eu encaro como um elogio, não sei, talvez por você... Eu acredito numa reciprocidade dessa gentileza. Eu gosto de você, eu acredito que você goste de mim. Então eu acredito que a predicação que você vai me dar, né, do que você acha que eu sou, é alguma coisa boa. Então eu encaro o hipster nesse sentido como uma coisa boa. Mas convenhamos que é um termo muito fajuto, muito... Na verdade foi uma brincadeira. Eu não te chamei de hipster porque eu te acho hipster. Foi a primeira pessoa com a qual eu conheci o vocabulário, o vernáculo hipster. E daí, eu te conheci porque você fazia muitas piadas sobre o hipster. Você poderia contar uma pra gente? Why did the hipster burn his tongue? Não sei. Because he's drunk coffee before it was cool. Manda outra, manda outra. A piada ela é um pouco hipster, de fato. Ela poderia ser em português, pra ser sincero. Why did the hipster cross the road? Não sei, cara. Because the other side was too mainstream. Então, é isso, né? A ideia de ser mainstream, a ideia de ser... Tá sempre com a mesma galera. Eu acho que... Como que você vê a arte em relação a isso? O poder da arte de libertação do mainstream, eu acho. Do que é dado, por exemplo, pela mídia. Eu acredito na... Agitação propaganda. É um conceito que a gente reduz para agitprop. É uma propaganda política que o modelo leninista, ele... Um minuto para a reflexão. Um minuto para a reflexão. A propaganda política, ela tem que ser feita, ela pode ser bem contextualizada na arte. No modelo leninista, a gente vê a agitação propaganda como usar da arte para promover uma conscientização política. Que a gente vive num período de guerra. No dia que eu vi o céu de Cotia tomado por um balão de hélio, e uma placa escrito pela Constituinte, já, eu falei, olha só como a arte pode ser bem feita, né? A gente consegue tomar um céu... A gente consegue colocar uma arte com uma visualização política e que as pessoas vão se questionar, olha, o que é... Constituinte, o que é já. Entende? De que constituinte que você está falando? Estou falando do plebiscito popular. Uhum. Fala mais sobre isso. O plebiscito popular, ele é um plebiscito convocado por mais de 400 entidades políticas, entre elas o MST, Juventudes do Movimento Negro... De boa. Levante Popular da Juventude, algumas pastorais, enfim, que elas pedem uma maior representatividade do povo dentro do Congresso. Hoje a gente tem 70% do Congresso Nacional sendo ocupado por fazendeiros. Fazendeiros, né? Isso é um dado impressionante. Empresários, que muitas vezes são empresários do ramo do agronegócio, né? Olha, eu pelo menos, respondendo um pouco da pergunta do que eu sou, eu não sou de uma descendência elitizada. Eu sou filho de operário. Moro com os meus avós, morei com os meus avós, morei um tempo sozinho, voltei a morar com os meus avós, vou voltar a morar sozinho. E gosto de viver sozinho, inclusive. Eu não me sinto representado por um latifundiário, por um empresário, justamente por não ser dessa classe. Pelo menos, acredito que mais de 70% dos meus amigos também não são dessa classe. E eu acredito que amigos dos meus amigos também não são dessa classe. Então eu penso, ora, existe uma massa de gente que não é representada por latifundiários, empresários ou banqueiros. Então a gente precisa reestruturar isso. A população brasileira, ela tem mais de 50% de mulheres. Acho que 51% da população brasileira é feminina. Mas só 8% do Congresso é ocupado por mulheres. Mais de 3%. Opa! São vários dados aí que você tá soltando, né? Você começou no 70%. É uma gagueira filosófica. Gagueira filosófica. Como é que você resolve geralmente sua gagueira filosófica? Dando risada, porque o próprio Deleuze fala que a gagueira filosófica é um charme. Então gaguejar filosoficamente é um charme. Eu rio, que é, acho que, mais conveniente. Vamos lá, os dados do que você tava 3% falando. 3% Só 3% de negros dentro do Congresso, então... Não existe representatividade indígena no... Olha, tá piscando o Facebook. Não existe representatividade indígena no Congresso. Só suas perguntas via internet. Então, é preciso convocar um plebiscito popular, de ordem popular, que pela Constituinte coloque o povo... Mostre ao povo que ele tem uma voz ativa. Colocar o povo pra dentro do poder, né? Colocar quem tá sendo... quem tá trabalhando todo dia, né? Vamos ouvir a galera do então Facebook? Então é isso. Vamos ver. Respondendo que eu entendo quem, pelo plebiscito popular. E eu tô torcendo pelos votos que a gente tem atingido os 10 milhões. Os 10 milhões. Falou, Milton. Falou, cara. Então, vamos continuar. Só 3%... De negros no Congresso. E como é que a gente vai pensar essa questão do plebiscito? Você já pensou na população negra no Brasil? Quão grande ela é? Eu não tenho ideia em números quanto que é. Você tem ideia? Não, também não, mas eu sei que ela é muito grande. Deve ser muito expressiva. Ela precisa ser melhor representada. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da noite, vinda diretamente pelo mundo dos fios e cabos, pela internet. Perguntinha pro Dico. Você tem um amigo de longa data, talvez. Talvez ele entre pra PM. Você para de falar com ele, se sim, por quê? Tem um amigo longa data, ele entra pra PM. Você para de falar com ele, se sim, por quê? É a pergunta do Matheus Paulo Odete. Um abraço pro Paulo Odete. Então, Eu vi recentemente que existe uma porcentagem grande de policiais militares que é a favor da desmilitarização da polícia militar. Eu acho que isso é um pensamento... A gente não pode chamar de progressista, mas é um pensamento já mais avançado que foge um pouco do conservadorismo que a polícia militar é hoje em dia, com toda essa herança da ditadura militar. Enfim, eu primeiramente vou tentar conscientizá-lo, e se eu sou amigo dele de longa data, eu vou saber todos os atributos, ou pelo menos grande parte dos atributos, tentar reconhecer por que ele tomou essa opção e por que entrar na polícia militar era um objetivo de vida. Se bem respondido, vou falar: olha, mano, você já pensou na desmilitarização? Quais são as suas atribuições dentro da polícia militar? Mas eu não vou tomar distância. Acho que vou tentar manter um diálogo e mostrar que existem vias muito melhores do que as tradicionais. E que eu posso, que a amizade ela pode ser muito mais fortuita se a gente conseguir tocar esses diálogos e usar do mundo da conversação para que a amizade não morra. Isso é legal. Respondido? Isso é legal. Eu acredito que sim. Espero que sim. Respondido, Odete? Odete. Agora vem aqui o Rastaqueira Manuxeria. Veio perguntar também. Por favor, por favor, por favor. Pergunta pro Dico. Primeira pergunta dele é: pergunta pro Dico se tá tendo. Vai lá? E aí? Tá tendo? Você quer um minuto de reflexão? Porque é uma pergunta complicada. Vamos pra uma música. Ó. Um minuto de reflexão. Galera, foi mal aí, mas a gente precisa refletir sobre essa questão.

que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas, a atitude do mal influencia. Minoria boa, morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa, sonhando com uma fita boa. A vida voa e o futuro pega. Quem se firmou, falou que não ganhou. O jogo entrega mais uma queda em 15 milhões. Na mais rica metrópole, suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores. Se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seguinte. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha sempre incapaz de resolver. Se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, meu. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. É isso aí, galera. Só um minutinho, eu vou pausar essa música e o Dico vai explicar um pouquinho uma relação que ele estava vendo aí. A gente vai voltar para ver o finalzinho. Você estava falando do Bergson. Ah, a gente... Aí, enquanto você estava ouvindo o som, a gente estava refletindo um pouco o que é esse... O pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusório porque ainda não existe. O hoje é a realidade que você pode interferir. E aí eu e o Marmita, a gente tava trocando uma ideia dessa realidade presente, dessa imediatez que a gente vive. Que reconhecer essa imediatez é a liberdade do sujeito. Então, a partir do momento que o Ed Rock ele fala na música... Toda essa trajetória de mudança de um sujeito que sai da cadeia, que passa pela reclusão, que quer se reconhecer no espaço, que quer se reconhecer na sociedade, mas não tem vias para isso. É essa realidade que se faz presente. É a oportunidade de mudança que ele diz. E então acho que a mensagem mais filosófica que eu pude ver em alguma música foi Na Vida é Desafio, do Racionais. E eu vejo uma relação estrita com Bergson. Não sei se é viagem, filósofos, responda. Legal. Respondendo a pergunta do Estevão, se tá tendo, eu pensei o que é próprio do ser. Ora, se eu tô tendo alguma coisa é porque alguma coisa é minha. Eu tenho como minhas, eu tenho muitas propriedades, eu tenho muitas coisas. Mas, como minha, eu tenho uma ideia de que a gente deve legalizar o brócolis. Então, a resposta é sim. Legal, legal. Eu gostei da ideia do brócolis. Porque eu sou... Porque eu gosto de brócolis. Uma outra característica que responde a pergunta do quanto ao que eu sou. Eu sou vegetariano há 2 anos. E quando eu falo que legalizo o brócolis é porque brócolis é minha planta favorita. If you know what I mean. If you know what I mean. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão. Se vocês estão me ouvindo e se vocês gostam de mim e se vocês têm essa oportunidade, eu não consegui comprar ingresso pro show do Racionais. O Sesc me engamilou até umas horas e quando eu cheguei lá eles falaram que tinha, tava esgotado. Se vocês souberam de alguém que tá vendendo um ingresso e tem uma carona para salvar, liga eu, pelo amor de Deus. Eu queria... O show tá 30 conto, é hoje, no Sesc de Araraquara. Se alguém souber, gosta muito de mim e o coração for sensibilizado, por favor, me contatem no Facebook. O cara tá fazendo quase uma religião pra... Eu quero ir ao Racionais. Ele que é um cara que é ao Racionais. Bom, eu acho que... Você pode me dizer como é que você escolheu essa música, talvez pensando justamente... nessa relação filosófica, não foi? Foi por isso que você escolheu? Qual foi o motivo? Hoje eu tava pensando... Eu fui seriamente tocado por esse problema atual que a gente vive, esse câncer social que tem sido o racismo. Justamente porque eu acho que eu tomei uma brisa de ficar lendo sobre o que aconteceu com a Aranha, me revoltei com a mina. E eu tô começando a questionar... Porque ainda existe essa absurdidade do racismo, né? O Nietzsche, quando investiga ali na o conceito de moral, o bom e o mal, ele fala que o bom é o pertencente à aristocracia, uma predicação que a aristocracia faz à sociedade. Sim, sim. Mas esse bom, ele é a mesma... ele participa da mesma aristocracia que... É. Que se diz ariana e toma o negro na sociedade como casta baixa, como plebe. E a plebe teria a significação de má pro Nietzsche. Então, eu fico pensando como... Eu tava lendo Nietzsche mesmo, que eu tô meio revoltado esses dias. E... Peraí, fala mais sobre isso. Eu tava lendo Nietzsche porque eu tava meio revoltado esses dias. Você acha que Nietzsche tem essa coisa que nem música, por exemplo, né? Tem esse tipo de negócio. Ouvir um rap, por exemplo, depois de trampar o dia inteiro, ou depois de estudar o dia inteiro, ou fazer alguma coisa que seja muito pesada, é uma exteriorização de tudo que você pode ter de ruim, né? Ouvir Concrete Jungle do Bob Marley também é vomitar tudo que você tem de ruim. Mas... Então a relação com a música é essa. É um estado de exteriorização. Respondendo também parte do que eu entendo por arte. Acho que com a filosofia é assim. O Nietzsche, eu tenho tomado uma necessidade de lê-lo. Justamente porque ele participa de muitos problemas filosóficos que eu tô tendo em algumas aulas. E por esse sentimento de revolta. Que também é situado pelo Camus, que é um outro autor que eu gosto pra caralho. Você já leu O Homem Revoltado? Eu já li O Homem Revoltado. Eu, inclusive, ganhei o... Eu queria agradecer publicamente o presente que eu ganhei do Felipe Santos, que recentemente foi pro Chile. É da fanzine Círculo. Mandar um abraço pra galera da Círculo, um abraço pra galera da Benzine. E ele me deu o livro do Homem Revoltado antes de ir pro Chile. Eu li vorazmente e reconheci uma semelhança com um livro do Camus que eu gosto bastante, que é O Mito de Sísifo. É isso. Eu li o Homem Revoltado, reconheci toda a revolta que o Camus situa. E da mesma forma que o assassinato é visto de uma forma tão terrena, né? Pro Merceau, que é um outro personagem do Camus, o assassinato é uma coisa tão imediata, ele se dá pelo reflexo de uma faca. É Merceau. Merceau. De um livro chamado O Estrangeiro. O cara do Estrangeiro, ele chama Merceau? É. Eu não lembrava o nome dele. Ele... O assassinato pra ele é uma coisa imediata, é o reflexo da faca. Então quando ele responde pro juiz: olha, eu matei por causa do reflexo do sol na faca. Isso é absurdidade, entende? O... Que é, uma mesma, é a mesma absurdidade que recorre ao homem não racionalizar o problema quando ele mata alguém, quando ele promove a guerra, né? Uma outra ambiguidade tá no suicídio. O suicídio seria uma morte racionalizada. O sujeito precisaria pensar e chegar a assinar o estatuto de óbito. Então essa é uma leitura que eu faço do Camus, que eu acho que é o cara que mais faz parte do... Foi o filósofo que você mais leu, talvez, assim, mais livros? Não. Mas o que mais relacionado a isso, que você conhece do Sartre? Oi? Que você conhece do Sartre, assim, em geral? Você leu o Camus dessa linha, quem mais que tem desses caras que pensam? Existência. Uma pergunta aqui, professor Pearson. Eu não conheço o Camus, mas eu gosto de ver umas tirinhas que tem na internet, que o cara faz uns quadrinhos com filósofos, né? Com certeza uma pessoa que entende filosofia, cara. E ele era mó garanhão, né? Ele era bonitaço. Tinha um topete pra trás, fumava cigarro com o canto da boca, tirava foto na janela do quarto, segundo teto do prédio em Paris. Ele era bem fita. Ele era bem hipster. É isso que eu queria saber. Então quer dizer que você é um hipster? Aí, tá todo... E você é revoltado com esse fato dele ser meio hipster? Não. Porque eu acho que o hipster, ele tava pelo menos bem representado. O topete pra trás, ele tinha um pano de fundo muito bom. Uhum. Que era uma leitura do sujeito e a relação que ele tem com o espaço. Eu acho que o Camus define muito bem essa interação entre sujeito e espaço. Também, quando você falou do Sartre, eu acho que reconhecer todo esse percurso de angústia, o campo de possibilidades que aparece ao sujeito e a consciência e as escolhas que também elas implicam diretamente em exclusões, o que a gente tem que excluir e o quanto essas exclusões e essas escolhas que são as escolhas, elas participam da nossa vida. Então essa interação do, eu acho que o sujeito tem em Sartre. Eu não conheço o Sartre, assim, eu li o Ser e o Nada, não inteiro. E li o Existencialismo é o Humanismo. Mas eu gosto muito mais do Lukács, que é um cara que mete o pau no existencialismo sartreano. Mas reconheço que o Sartre é um cara muito foda. Também garanhão. Sempre com olho no peixe e um no gato. Mas esse reconhecimento que o... Entende? Esse reconhecimento que o sujeito tem por via desse campo de escolhas, das exclusões, né, das positividades e negatividades, das angústias, do ato de má-fé, de querer fugir dessa angústia, eu acho que tudo isso é uma interação importantíssima, que deve ser reconhecida por todos, porque eu acho que participa de fato da vida do ser humano. Eu, pelo menos, excluo, né? Eu escolhi estar aqui hoje em vez de estar tendo. A filosofia contemporânea, ela realmente tem esse caso, né, que é o sujeito, e que se debruça sobre o sujeito em suas várias possibilidades. O sujeito vira um novo mundo para a filosofia, né? Sim. Que você pensa em estudar em alguma coisa relacionada a isso? O que tem na sua cabeça? Cenouras, né? Você tem cenouras na sua cabeça. Eu também. Eu gosto muito de um filósofo chamado Friedrich Hegel. Sim, senhor. Então, quando você fala da filosofia contemporânea, tudo bem que o Hegel é um filósofo moderno, mas eu acho que a leitura dele ela pode ser muito bem aproveitada pelos contemporâneos. Uhum. Né? A gente tem a gênese da fenomenologia ali. É essa interação que o sujeito tem, que a consciência situada no campo histórico é reconhecer tudo aquilo que participou da vida dele. Então, se eu estou respondendo hoje o que é o ser, eu estou respondendo diretamente o que eu fui até estar aqui agora sentado na cadeira, sacou? Então, eu tenho todo um percurso histórico que a minha consciência faz. E essa consciência ela só se dá porque graças às categorias do Kant. Kant, obrigado. Eu estou olhando para o céu pensando em você. Esse reconhecimento que o sujeito tem com tempo e espaço. E aí o aproveitamento que a consciência tem disso, né, em fazer uma leitura do período histórico, da vida dele, eu acho que isso é uma relação importantíssima do sujeito com a vida. Né? É o que parece mais sensivelmente no coração quando falando de filosofia. A fenomenologia do espírito não parece um diário de bordo da consciência, né? Como que ela surgiu lá pequenininha, dela anota lá, olha, eu nasci e tal, e daí eu vi a relação entre eu, o fogo, e percebi um outro. E assim, daí começou toda... A fenomenologia do espírito é... Devia vender mais que o diário de Anne Frank, você não acha? Eu acho que devia vender mais do que 50 tons de cinza, mano. É. Não, de fato, porque mesmo no prefácio, esses dias eu li quando o Hegel fala que pro fruto se dá, é preciso que exista uma nadificação, aí usando o termo do Sartre, né? Mas que exista um término de uma outra fase, né? Para que eu tenha um fruto, para que eu tenha um fruto, uma flor, é preciso que antes a planta vegete. Se você entende. E para que eu deguste esse fruto, é preciso que exista um rompimento de fase, que exista um término, né? O Hegel, ele fala ali, é um lance totalmente botânico. E aí o fruto, ele morre, volta para a superfície, serve de adubo. São várias fases que elas devem ser reconhecidas, porque elas são importantes, elas são históricas. E a filosofia deve reconhecer isso. Então, quando eu falo de uma treta entre o Hume e o Descartes, o Hume, ele com certeza reconheceu a grandeza do Descartes em falar da racionalidade. Ele não poderia falar da sensibilidade se ele não tivesse lido antes o que era o racionalismo que o Descartes propunha. Então, esse reconhecimento de todos os percursos filosóficos, o Hegel, ele fala como se ele estivesse no jardim da casa dele, olhando para as plantas e falando, olha, logo mais eu vou degustar isso aqui. Sacou? Não, realmente. Você escolheu. Tá no prefácio. Acho que parágrafo 3 do prefácio. Parágrafo 3 do prefácio, que é o próprio Hegel que escreve, né? Ele fala que a filosofia tem que agir que nem uma planta. Bonito. Bonito. Vamos para mais uma pergunta de um dos nossos ouvintes. E depois a gente vai fazer um rápido intervalo em que nós escutaremos música. E será música. Uma parte, vai ter uma parte antes da pergunta. Que o Dico falou que a filosofia. O Dico não, quem falou foi o Hegel. Que a filosofia tem que ser como uma planta. Algum desses caras. Numa das aberturas do texto do Nietzsche, se não me engano. Ou o Nascimento da Tragédia, ou alguma das morais ali, ele fala, meu, que o leitor do texto dele deve ser como um ruminante, cara. Que deve ruminar seu texto, né? Então, bicho, é isso aí, velho. Filosofia é a planta e nós os ruminantes, cara. Interessante. Bom, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Respondendo rapidamente pra não perder o fluxo aqui. Ah, é, tudo bem. Você falou do ruminante, do Nietzsche. Isso aí tá no A Genealogia da Moral. Que ele fala, olha, você vai ter que ler o meu texto como uma arte. Essa arte implica um processo ruminativo, onde mais do que leitor, é preciso ser bovino. Tá ligado? Então é isso, mais do que leitor, a gente precisa ser vaca, a gente tem que ruminar. Que isso é a arte que o Nietzsche faz, que ele propõe a leitura. E eu acho esse texto muito da hora, mano. É a revolta. Eu leio Nietzsche e jogo LOL. E agora, o que você quer fazer? Quer responder a pergunta do ouvinte? Pergunta do ouvinte, Matheus Paulo Odete. Dico, por que você escolheu um rap heteronormativo? Senhoras e senhores, mais um momento para reflexão. Onde está o dinheiro? Gato comeu, que ninguém viu. O gato fugiu, seu parateiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Gato comeu, que ninguém viu. O gato fugiu, seu parateiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Eu vou procurar e hei de encontrar. E com o dinheiro na mão, eu compro um vagão, eu compro a nação, eu compro até seu coração. Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Vou ler para vocês agora, da perguntinha para o Dico, os dois versos que Matheus Paulo Odete pediu para ler. Fala do amor, falo do amor entre homem, filho e mulher. A única Desculpa, eu vou ler de novo. Falo do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Vamos ouvir mais um pouquinho para a gente pensar sobre isso que o Paulo Odete está querendo que a gente chamar a nossa atenção. E essa estrada vai dar no mar. Cada palma enluarada tem que estar quieta. Quase nada vai fazer o sol levantar, vai fazer o dia nascer. Namorando a madrugada, ele e minha namorada, vamos andando na estrada que vai dar no avarandado do amanhecer. Que vai dar no avarandado do amanhecer. No avarandado do amanhecer. No avarandado do amanhecer. Yeah. solta aí. Solta o som. Não, cara, vai. Manda aí que eu vou falando por cima do som. Mandando som aqui na conexão. Catching a fire na Babylon. Yeah. isso aí, você está em 96,1 e também na web. Isso mesmo, estamos aqui com o Dico, agora o Massacrash entrou aqui no lugar do Falácia, que foi trocar chuteira ali. Dico, vamos voltar para aquela pergunta lá então, do nosso ouvinte Matheus. Ele fez a seguinte pergunta, né? Dico, por que você escolheu um rap heteronormativo? Ô Matheus, eu não sei o quão frequente a sua participação na periferia, mas dentro dela existe uma, como eu posso dizer, eu me perco em palavras, mas uma irmandade, um apelo religioso muito grande que implica diretamente essa relação monogâmica. Mas você fala da heteronormatividade do Racionais. Tem uma música chamada Estilo Cachorro, onde o Brown, ele começa falando: não é machismo. E ele desenrola uma história que eu acho que ela responde um pouco do que você entende por heteronormatividade em Racionais. Eu não tô aqui como representante do Racionais, porque eu... e também não tô aqui... Não... A gente podia tocar esse som. Como... eu acho que seria uma boa. Ele tem todo... Próximo intervalo. Ele tem todo um trajeto ali de nojo mesmo. Um sujeito que vai pra balada, curte várias cenas, fita errada. É uma exposição da mulher que ela é totalmente nociva para a sociedade. A gente reconhece que a heteronormatividade ela implica um machismo que mantém esse patriarcado que fala: olha, é o que a gente precisa para que a luta de classes continue. Mas a gente tem que entender que entre a antes de pensar a heteronormatividade, é preciso primeiro estruturar o espaço que se vive. E numa órbita onde o tráfico predomina, onde a criminalidade predomina, onde as oportunidades não são dadas, onde a população é esquecida, onde não tem nem esgoto, a religião ela pode ser uma via que dá a oportunidade de que as pessoas continuem vivas. Eu não sou adepto a nenhuma religião, mas eu acredito que, tentando fugir, antes de tudo, da selvageria que essas pessoas elas estão expostas, né? A falta de oportunidades, ao esquecimento, né? A toda uma trajetória ruim que elas carregam, talvez a religião ela possa ser uma via, a primeira de todas, que dê oportunidade dessas pessoas pensar. Eu não estou defendendo-as, mas eu acho que nessas pessoas elas precisam primeiro viver. Mas alguns valores implicam. Talvez a heteronormatividade caiba aí, mas... No nosso mundinho classe média, você acha que não? É uma... Você acha que é a hora da classe média? Primeiro precisa pensar numa condição de humanidade para depois começar a refletir sobre ela. Primeiro é preciso ter essa humanidade antes de refletir sobre ela. Que é expor melhor a pergunta. Você tendo condições legais, legítimas de viver, aí você pode refletir sobre elas. Mas primeiro é preciso conquistá-las. E Dico, tem mais uma pergunta aqui, né? Eu não sei direito como que eu vou fazê-la, mas eu vou lê-la. Nossa, o Matheus me deixou tremendo com essa pergunta, mano. Você não, tá mas ligado? Agora uma outra que diz assim: Dico, no pão tem céu? E morreu. Mas é isso aí, né, Dico? E você falou que você é um estudante da filosofia, né? E aí, né? Vamos pro futuro aí, você pensa em ser um filósofo, dar aula? O que você acha que você vai ser daqui 10 anos? Nossa, assisti! É Wildlife? Como chama? Wildlife, o filme? Nossa, a vida selvagem? Eu assisti Wildlife domingo e eu pensei como esse Alexander Supertramp, ele era foda. Se eu pudesse viver que nem ele, eu estaria muito contente. Ou então, se eu pudesse guardar rebanhos com Alberto Caeiro, eu estaria muito mais feliz. Talvez daqui 10 anos eu esteja guardando rebanhos. E jamais vocês vão conseguir me contatar. É legal você falar do observando, Wildlife. Não contribuindo com a Freeboy. Com certeza, tendo, né? Tendo só os animais perto de mim. Mas é interessante esse Wildlife, né? Que o cara, na nossa visão, né? Terceiro mundo, né? Num país privilegiado de recursos, enfim. É engraçado como ele escolheu o lugar mais inóspito pra ele ser livre, né? Tipo, o cara, ele achou que a liberdade dele tava num iceberg, né? Não sei direito, assim. O cara se meteu no meio da neve, né? Assim, eu achei bem interessante a escolha, assim, num lugar tão inóspito, assim, pra ser livre. Você consegue... Eu consigo perceber uma contradição que ela é muito bacana no filme. Que... Ele encontra um trailer, né, mano? Ele mora num trailer, e o trailer é a única coisa que a gente consegue pensar de foda num trailer é a mobilidade, é falar, olha, minha casa tá em cima das rodas. Uma Kombi, né? Um motor Kombi, né? Mas cadê a mobilidade, entende? Sim. É aquela. Eu acho que é legitimar o pacato e falar, olha, eu vou me manter aqui e contemplar o iceberg como o que tem de mais. O que tem de mais. De tesão no ser. Sim, não, eu não discuto a opção, né? Eu acho engraçado. Não, bom, mas respondendo enfim, um pouco da pergunta do ser. É um filme ser, muito interessante, né? Mas tem esses aspectos. Uma pergunta do pouco do que eu sou, que tá, né, foi ali colocado no começo. Eu sou um pouco de solidão. Eu gosto muito das pessoas, mas eu me decepciono muito com elas. Muitas vezes eu espero as coisas dessas pessoas e eu acho que eu não obedeço o que o Cami fala de que é preciso viver uma imediatez e não ficar ali debruçado no futuro. Mas eu espero alguma coisa delas, né? E essa paciência, ela esgota de modo que eu precise me refugiar. Com isso eu tenho um espaço, uma praça que só eu sento e leio os meus livros e penso um pouco que eu posso ser o Wildlife. E que signo que você é, Dico? Adivinhe. Acho que você é de Gêmeos. Não, eu sou de Câncer com ascendente em Capricórnio e a Lua em Sagitário. Dico, mais uma pergunta aqui do Marmita. O Dico, é o seguinte, eu ouvi recentemente uma história que você pediram para você entregar um trabalho de uma disciplina e você entregou um trabalho num outro formato e tal, que a academia não é um formato que a academia respeita muito. Você poderia falar sobre isso? Sente a vontade para falar sobre isso? Com certeza. Primeiro de tudo, foi uma disciplina de um filósofo francês. Onde eu tinha que entregar um projeto. Só que nesse projeto eu quis fazer uma... Eu tive um pensamento meio megalomaníaco, e que não era necessariamente uma análise filosófica. Era uma análise, acho que, linguística, onde eu queria analisar, comparar o conceito de angústia, conceito de nadificação, conceito de ser, tanto no ser e o nada quanto no existencialismo e humanismo. O que implica necessariamente uma análise de discurso, que a filosofia talvez não esteja tão interessada. Fugindo disso, eu tive um incômodo de quando tá escrevendo o trabalho do Sartre, o telefone ficar tocando. Eu tinha que deixar o telefone ligado para responder, esperando uma resposta aí. Usando o Sartre, esperando uma resposta de um trampo. mas esse telefone ele notificava todo um percurso, de um modo que eu resolvi escrever uma espécie de conto, que ele teve mais ou menos umas 8 páginas. Só que numa dessas ligações, que foi uma das notificações, eu tive uma conversa com o Felipe, que é um camarada lá de Jundiaí, que eu gosto muito, e eu posso dizer que acho que ele é meu melhor amigo, assim. Se ele estiver ouvindo, Felipe, estou com muita saudade de você, volte para São Carlos. Acho que muitas pessoas aqui, até o Marmita, concordam comigo. E nessa conversa com ele, eu acho que eu dei continuidade no conto. Mas a professora não reconheceu isso como uma análise filosófica. Ela disse que foi rasa. Eu vou querer ler esse conto aí, viu? Eu mando. E ela... Eu não... Eu... Aí ela falou assim pra mim... Será que a gente pode colocar depois no blog esse conto? Pode. Tá. Mas vai dar pala pra caralho. Eu acho que é um conto, eu acho que é uma obra. Mas eu acho que assim. Bom, depois a gente vê sobre isso, vamos lá. Eu vou tentar compreender a professora. E melhor de tudo, eu acho que eu vou ter outra disciplina essa disciplina e vou compensar, vou fazer outra leitura que vai acrescentar mais. Então, talvez a professora não seja tão má assim. Anyway, mas uma das notas de rodapé que ela colocou, pra você ver como foi engraçada, é que ela falou assim: ora, se o telefone tá notificando sua vida, então desliga da tomada. Mano, foi uma desconstrução filosófica. Filosófica não, dialética, no máximo. Acho que aí foi o mais revoltante. Vamos ouvir um som, então. Vamos ouvir um som. É isso aí, de cara com o Dico. Vamos ouvir agora Racionais MC, estilo cachorro. Um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, várias baladas. Ele gosta de viver, de viajar, sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro, não é comigo, ó. Esse cara é bandido, objetivo. Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador. Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife. Sempre na estica, cabelo escovinha, montado numa 900 azul novinha. Anel de ouro combinando com as correntes, relógio caro, é claro, de marca quente. Anda só no sossego, sem muita pressa, relaxa a mente, se não estressa. No momento que interessa, ele já tem uma cavazada e liberdade, meu bem. Porque esse cara tem sangue bom. Os invejosos eu escuto. Bota o dinheiro. Vagabundo fica puto. Isso não é justo, ó. E os irmãos? Uma fatia do bolo se orienta, doidão. Conhece várias gatas, tipos diferentes: as pretas, as brancas, as frias, as quentes. Loira tingida, preta sensual. Índia do Amazonas até flor oriental. Tem boa fama no meio das vadias, daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei. Montou naquela garupa, já foi que eu sei. No motel ou em casa? Vamos na sua. De caranga no drive-in, no HO ou à luz da lua. Segundo as intenções elementares, camisinha tô no bolso e a maldade no olhar. Lógico. Sabe chegar, sim, sabe sair. Sabe ser notado e cogitado aonde ir. Pra conseguir aquilo que sempre quer, utiliza a mesma arma que você, mulher. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Quanto mais você tem, muito mais você quer. Mesmo que isso um dia traga problema, viver na solidão, ladrão, não vale a pena. Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Ser os dois, eu não vivo, e todos os dois você quer. Mesmo que isso

eu tinha visto esse poema. Cadê o poema? Oh, meu Deus. Mas eu já vou achar já. Porque o Dico é um cara de muitos poemas. Dico, quanto. Você sempre produz uma poesia ou outra por aí? Oi, tá me ouvindo? Então todo mundo te ouvindo. Você faz assim, ó. A gente tá aqui no mundo da lua. Eu sou o Lucas Silva e Silvio, estamos aqui no mundo da lua. Dico, você escreve bastante poesia, cara? Sim. Isso tá de acordo com a quantidade de brisa que eu tenho que exteriorizar. Quantidade de tristeza que eu tenho, tenho que vomitar. Esse pouco de misantropia que eu tenho, de querer me refugiar nos meus picos. Nos meus picos no bom sentido. Assim, não que eu tome umas picadas, mas de ir para uns lugares meus é de certa forma exteriorizar essas brisas ruins que eu tenho, essas leituras tortas que eu tenho de me decepcionar com as pessoas. Então, a poesia, eu acho que ela nasce aí. Vamos Mas lá. Eu prefiro ler. Você prefere ler? É. Você quer ler a sua poesia? Não, eu prefiro ler. Ah, entendi. Cecília Meirelles. Então posso ler sua poesia? Pode. Beleza. Nadifico. Ultimamente eu tenho feito mais desenho. Que desenho é. Acho que é mais palatável às pessoas. Entende? E o cartunista, ele é muito mais. Acho que ele é muito mais rico que o filósofo. O Hume, ele precisa de um tratado para falar que as ideias nascem das impressões, entende? E que a moral ela recorre ao hábito, e que a gente sabe que o sol vai nascer amanhã. Eu acho que o Angeli, ele conseguiria fazer isso em 6 quadrinhos, sacou? Ele não precisaria escrever o Tratado da Natureza Humana. Acho que exteriorizar uma brisa dessa é mais bacana no. Legal, no então. Desenho. Bom, isso aí. A poesia do Dico é. Nadifico ação. Eita, pega. Oi? Eita, pega. Nadifico ação. Sem a certeza. Tem que ficar nela ali, parça. Ah, é? É? Ah, desculpa, parça. Vamos lá. Ah, é porque ela é muito maior do que eu imaginava. É isso mesmo que eu queria. Rádio Livre Capivara 96,1. Só quero colocar um sonzinho de fundo aqui pro Lê. Isso é magnífica. Finese. Cadê? Pera, as coisas se perdem e vão do lado. Eu vou mandar um salve pros amigos meus aí do MCA. Vai lá, manda aí. Meus caros amigos. E a gente vai se despedindo, né, Dico? Meu chá aromático. Entre outras siglas que possam se referir a MCA. Eu estava aqui agora há pouco. Mandar um abraço pros caras da filosofia. Que são parte desse processo histórico. Que é a vida. É o que eu sou. Pô. É isso aí. Sem a certeza de onde vim. Sem ao menos que sou todo dever. Ainda que não quando, como ou onde, enfileiro perguntas aos montes. Feito isso, nadifico. Manifesto cogito reflexivo. Na insistência do querer saber o que virá dos meus aquis e agoras, desenrolo o carretel para romper o fio da existência. Morri? Talvez não. Só não sou mais isso. Agora sou outro. E não aquele que há pouco gritava: logo existo. Na conduta interrogativa, espero pela negação, que por vez suprime meu estado atual, em virtude do desenho do não. Adio, por fim, na oscilação que é vida, a assinatura do meu atestado de óbito. Depois de cagar, risque o fósforo. De Carol com a Capivara. We'll be right back.